a Deus, amanhece mais um dia. São 5 da manhã, vou fazer a minha correria. Pego meu boné, dou um beijo nas minhas filhas. Saio pra rua e faço sinal da cruz. Olho pro céu e peço a bênção de Jesus. Eu sei que eu vou precisar, mas não posso me entregar pro jogo do sistema. Não vou ser mais um traíra em cena. Caim, Abel, a inveja se inicia de lá pra cá. Irmão matando irmão, só na covardia, pilantragem é mato. E eu sei que aqui tem, é difícil saber parceiro quem é quem, quem corre pelo certo e quem é verdadeiro. Eita mundo louco, cadê seus parceiros? Não vou trair a minha família. Casar com um boteco e uma garrafa de pinga. É muito fácil pra mim falar de coisas belas. De frente pro mar e esquecer a favela. Já faz algum tempo que eu não sei rezar. Aleluia, Pai Nosso, amém, sei lá. Problemas batem na minha porta, mas isso não me incomoda, porque Deus é a resposta. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Do outro lado, o sonho das burguesas é ser capa da Playboy. Tirar a roupa e abrir perna pros boy. E tem pai que se orgulha da filha quando vê. O bagulho dá dinheiro, João, pra você ver. A vida na quebrada tá difícil, mas eu nem penso nisso. Eu sou pai de duas filhas, irmão, para com isso. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer, seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Um sentimento algo inexplicável deve ser por eu ser um favelado. O desespero toma conta de mim, a angústia me corrói até o fim. Vou persistindo, nego, é desse jeito. Aqui é mais um revolucionário do gueto. Vários parceiros, vários aliados, vários manos correndo lado a lado. Felicidade às vezes é constante, a minha fé é testada a todo instante. Um coração triste por metro quadrado, entre 10, 8 que atrasar um lado. A confiança é de chavada no papel, tipo Caim, irmão matou Abel. Jardim do Éder também já foi testado. Adão e Eva não foram favoráveis. Filhos desobedecem os pais, são exilados tipo Alcatraz. Hoje até paz está tendo o seu preço. Talvez seja o motivo do desespero. O fim dos tempos está prestes a chegar. O apocalipse irá começar. As trombetas irão se cumprir. A maldade predominando por aqui. Um mundo surreal, aonde o bem é inimigo do mal. Alegria, esperança, tristeza e rancor, sejam bem-vindos entre o ódio e o amor. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Porque assim que tem que ser, só basta crer. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, tá dentro de você. Só basta crer. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Firmeza total, Muroma. Nossa satisfação pra nós. A fusão entre ódio e amor. Firmeza total, Godoy.